Vixe. Bota a fita, identifique-se na batida. Três pretos cabuloso com o som nervoso. Afro mineiro no cenário, guilhotina pra otário. Busque a luz, ou se reduz, evolui no sus. Temperamento tenebroso, cotidiano louco. Pum, pum, pum, pum, pipoco. Com vinganças, desavenças, sangue na sequência. Oro pra que um dia o vento sopre a favor e arranque as dores.